Atlântida, Atlântida, Atlântida. Corno! Ah, não, um pouquinho. Bicha, tudo bem, mas corno também? Mas ele é o autor do corno. Ah, ele é que saiu, autor intelectual. Isso é uma coisa mais ou menos natural. Apenas, né? Intelectual. Sim, porque corno dá na cabeça, né? É, cara? Mais ou menos natural. Isso é intelectual, né? Bicha, brocha, e aí vira, né? Desculpa. Tá bem, Corazinho, tá bem. Tá bem, todo mundo merece uma segunda chance. É, te verdade. Darei a partir de agora. Eu diga. Meu nome é Alexandre Fetter e somos a rapaziada do Pretinho. Vamos juntos até as 19 horas aqui nesta boa vibe do Pretinho Básico. Antes eu gostaria de fazer prestar um testemunho. Mr. P e Mr. Potter. Eu hoje à tarde tive que ir no médico fazer uma radiografia do meu pé. E aí, logo após a radiografia, fui pra casa pra fazer gelo e deixar o pé pra cima. Ah, pensei que tinha encontrado uma tesoura no teu pé. Aqueles caras que vão operar. Aí tira uma radiografia e acha uma tesoura no esôfago. Imagina, coisa horrível. Uma gilete, uma agulha. Mas e aí, conseguiu fazer gelo? É fácil, né? Botar água na forminha, Não, fazer gelo no pé. Perdão. Aplicar gelo no pé, exatamente. É boleiro, linguagem. Onde eu queria chegar? Queria chegar que pela janela do meu quarto, onde eu estava, com o pé pra cima, fazendo gelo, eu ouvia de longe a trilha do Pretinho Básico, que é extremamente aguda e, portanto, quase irritante. E eventualmente aquelas gritarias que é típico e irritante do programa. Legal, meu. Ou seja, tinha um vizinho meu, não sei aonde exatamente, se do lado, em cima, embaixo, no prédio da frente, ouvindo uma reprise do Pretinho às 4 da tarde. Podcast. Olha que beleza. Sabe que às vezes eu recebo no e-mail do programa isso aí. Às vezes é 13h15 da manhã, o cara manda um e-mail, tava ouvindo agora no programa. E eu fico pensando, como agora? Como é que essa criatura tá ouvindo agora? E o pior é o podcast. Sabe que tem também os caça-processos. O cara que fica lá ouvindo o programa pra ver se dá ideia. Não dá ideia. Tem um escritório de advocacia perto da casa. Os caça-processos. Existe muito vários, isso aí. Vários escritórios de advocacia, eles fazem isso. Eles ouvem os programas. Pode ouvir, escritórios. Vamos ver quem ganha. Eles colocam aquelas estagiárias. Vem com tudo, vem com tudo. Aquelas estagiárias aqui. Mas tu não sabe de onde vinha. Não escreva uma estagiária, seu Davi. Estagiária de Davi vai direito, escrever uma estagiária. Como é que é uma estagiária? As estagiárias, em geral, são jovens, não é? Sim, jovens. Com taierzinhos justos, né? Mas elas geralmente são longilíneas e sinuosas. As pernas delas normalmente são lisas, não é? Lisas, é importante. É importante que seja liso. Eu vou botar a cereja do bolo, se tu me permitir, tá, Davi? Tu bota. Não, vai indo. Bota o glacê, bota todo o resto aí, vai. Sim, claro. Tem muitas delas que são loiras e os olhos delas são amendoados. Né? A loira Xenon, né? Posso mandar um beijo? É, calma. E elas têm aquelas bocas carnudas, não é? E às vezes os seios delas são empinados. E a cereja do bolo? Ai, ai, ai. Nunca te dão bola. Nunca. Nunca serão. Sabe que o pior no Pretinho é quando não tá no Pretinho. Quinta-feira eu não tava no Pretinho, aí eu abro meu Twitter durante o Pretinho, o cara assim: Potter, tu é um imbecil. E aí, com 2 pontos assim, se tu nunca leu a Bíblia, não fala. E tu não tava no Pretinho. Eu tava quieto. Tenso. Mas eu aceitei mesmo. Tenso, assim, logo existe. E comecei a ler a Bíblia e tem uma parte que eu decorei. Né? É ótimo, já sabemos da mesmo parte. Mesmo que eu ande no Vale tá da ótimo, Sombra. Pode, tá ótimo, Potter. Eu tenho que tu estás comigo. Tá bem, Potter. Eu tenho que nesse momento discordar. Tá ótimo, eu tenho que nesse momento discordar, porque uma mulher no vestir um taier, pra mim, acabou a mulher. Não, que mim, começou. Acabou a mulher. Tá, ela, olha, mas assim, ó, lamentavelmente não. Acabou a mulher. Como é que é um taier, meu? Aí é o terninho de mulher. Terninho. Horrível. Ah, prefiro ser. Horrível. Assim como mulheres olham para homens de terno, executivos e barará, com suas mochilinhas, com seus notes dentro, com seu enfim. Sabe que a maioria das mulheres gosta de homem de terno. Cara. Elas gostam de homem. Não, mas algumas. Não, falei a maioria. Eu falei alguma, porque a regra é gostar, ok? Ah. Como nós, homens, gostamos de mulher de taia. É exceção à regra, que talvez seja também. Eu ando no meio do caminho, eu gosto de mulher de qualquer jeito. Na pra não parecer machista, Fetter, o homem quando veste terno, eu também acho que acabou com o homem. Pois aí é que tá, mas pra mim acabou o homem. A maioria das mulheres prefere. Depende do terno, mulher gosta de terno bem cortado, bem adequado ao corpo. É por isso que há 2 meses eu só uso terno. Bonito esse hoje, né? Italiano, né? Modelo não dá o mesmo que o Potter até cortou a jaqueta de couro até dois meses atrás, né? O Potter usava calça curta. Era uma coisa estranha. Calção, né? E hoje não era bermuda, era calça curta. É um programa de rádio. Hoje ele usa terno. Para as pessoas que não me veem, assim, eu ando igual o Pepe Guardiola, técnico do Barcelona. Mas a maioria das mulheres, nenhuma mulher sabe quem é Pepe Guardiola. Não. Não. A mulher de bom gosto sabe quem é Pepe Guardiola. Vai procurar no Google. Google Images, bota ali. Vamos lá então para os destaques comentados do Clique RS. Quatro bairros de Bento Gonçalves apresentam proliferação do mosquito da dengue. Bento Gonçalves é na serra, cara. É frio, né? A gente estava lá. Esses dias a gente estava lá. A Secretaria Municipal da Saúde alerta a população sobre a proliferação do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, em Bento Gonçalves. Foram detectados focos do inseto em armadilhas localizadas nos bairros Progresso, Borgo, Vila Nova e Juventude. No bairro Juventude foram localizados focos em armadilhas e residências. Armadilhas? Armadilhas que são... Eles montam para ver se tem, né? São... É, a palavra melhor é essa mesmo, armadilha pra pegar. Armadilha pra mosquito. É com água parada? Né? Armadilha pra mosquito. Sabe o que é, né? É um queijo. Não, aí é pra rato. Ah, é ratoeira. E nunca esqueça que é o segundo rato que come o queijo, né? Portanto. É uma metáfora, né? É uma metáfora da vida. Homens têm mais confiança em suas escolhas do que mulheres? Não, vou repetir a frase. Vou refazer a frase. Ah, tá. Homens têm mais confiança em suas escolhas do que as mulheres. Homens. Um estudo diz que os homens fazem julgamento absoluto quando questionados. Um tomate é uma fruta ou um legume? Para os homens, tomate é uma fruta. Já para as mulheres, pode ser os dois. Os homens tendem a ter mais confiança em suas respostas e fazem um julgamento absoluto, preto no branco. Já para as mulheres, depende. Isso não significa que uma forma de agir ou de agir seja melhor do que outra. A gente é melhor, né? Não, elas são. Eles explicam, por exemplo, um médico que faz um diagnóstico. O médico diz, não, é pneumonia. O médico homem diz, é pneumonia. Não tem o que discutir. O cara fala assim. Já a mulher, médico, é pneumonia. Não sei se é pneumonia. Não, acho que não foi. Deixa, peraí, vamos fazer mais um exame. Acho que não foi então, em alguns momentos, essa atitude vale a pena. Eu acho que o exemplo do médico não é o melhor exemplo. É que assim, cara, a mulher, ela sempre quer dar uma complicadinha. Dar uma complicadinha. O tomate é uma fruta e pronto. Não, o tomate talvez seja um legume. Isso é a mulher. Só eu isso aplaudi. É a mulher. Entendeu? Como o Porã falou com o coração. A mulher complica as coisas, né? Muitas vezes ela facilita quando o quê? Quando ela lava uma roupa, quando ela quando ela faz uma limpa uma pia, vai passar umas roupas, né? O troço assim, acelera a moto. Aí sim a mulher é uma facilitadora. Mas enfim, geralmente a mulher complica. Acelera a moto, eu nunca tinha ouvido falar, amigo. Mas a explicação disso tudo da mulher ser mais indecisa, o homem mais decidido, mais segura, mas é uma coisa óbvia, né? Da natureza do homem e da mulher. Quem caça e quem é caçado. Quem é o caçador é óbvio que decide. Quero. Ponto. Quem é caçada é óbvio que precisa de tempo para pensar e saber das consequências. Portanto, isso se reflete para qualquer coisa da vida. E quando o caçador. Então, ela, na realidade, esse conflito que ela tem é de natureza própria, né? Ela precisa disso. Porque senão. Para aí, olha o que vai acontecer, né, tia? Se ela resolver ser tão decidida quanto o homem. Pois é. E o homem quando. Não é uma coisa de resolver, né, cara? Isso é a mulher já vem setada pra isso e o homem setado pra aquilo. Claro. Ela pra não ter assim, sim, né? Setada. Ela já nasce setada. Ela já vem setada já. Já vem. Não, é mentira, né? Ela vem setada pra isso. O Jornal Nacional visitou escolas de Novo Hamburgo e realizou gravações em duas escolas municipais na manhã de hoje. O resultado será apresentado nesta segunda-feira, hoje ainda, no Jornal Nacional. Quem não tá ligado, o JN tá visitando escolas públicas de todo o país. Desde ontem, um desafio, matéria, inclusive, seriada lançada no Fantástico, apresentando a realidade de alunos e professores do ensino básico. A intenção é mostrar os bons exemplos e também o que precisa ser corrigido ou melhorado. Alguém viu? Eu sou um bom exemplo. A não ser seguido. Pra? pra a ser seguido. Não, a não ser seguido. Porque eu sou uma pessoa que estudou toda a vida em colégio público. Maurício também. Colégio público. Não, não, eu também. Maurício eu... também. Mas é que o colégio público na época de vocês, na nossa época, era a minha escola, a comparação basta na, pô, na minha época. O Maurício tipo, estudou num colégio que era referência por muitos anos, que é o Júlio de Castilhos, Julinho, aqui em Porto Alegre, né? Eu não sei como é que tá hoje. É, eu acho que não tá tão bem. Na minha época já tava começando a decair, mas ela... O meu colégio, que era o Piratini, Instituto Piratini, também era bom e continua bom. É. Sim, legal. Piratini é lá embaixo. Mas lá no Eudoro Berlink. A gente tá vendo uma falta de mão de obra especializada, né? Fala-se nesse desenvolvimento do Brasil e tal, e a construção deu um boom e tá começando a parar porque não tem gente pra fazer as coisas, né? Tá faltando qualificação. E antigamente também, quando se tinha uma escola pública forte, se tinha também o curso técnico. É, mas não é só qualificação que falta, tem mais, né? O falta também pessoas a fim de fazer esse trabalho. Não tem mais escolas técnicas, cara, pra formar muita, formar um bom eletricista. O Geis, por exemplo, não quer trabalhar na construção civil. Não quer? Não quer. Quanta gente podia estar trabalhando aí, né? Você sabe que eu acho que continuam as escolas públicas tendo um ensino muito melhor, tal qual na época de vocês, para melhor, que falaram agora do Poder e do Davi, e os colégios particulares, privados, estão piores, porque cada vez mais as escolas particulares estão submetidas aos caprichos e exigências dos pais que se dizem mais conhecedores, querem mandar naquilo que o professor tem que falar na sala de aula, porque paga, porque senão tira, retirando, o colégio vai a pique, tem que submeter isso tudo. E o aluno confronta o professor de colégio particular falando isso, eu pago. Isso aí já é falta de educação, falta de laço, e nós temos que dar mais autonomia para as escolas, para os professores, para os diretores que são capazes de criar ali, né? Exatamente. Tem muito mal educado, os pais que têm que compreender meu isso. Pai paga o teu salário, né? Mas eu vou trocar, vou ser professor e vou começar a bater em aluno. Né, o professor que manda eu calar a boca, tá pagando, eu dou-lhe um tapa na cara pode dele. Fazer isso. Pode. Essa frase é que pode ir depois pode, o advogado vai depois caçar o tapa, um joelhaço bem dado na boca do estômago, não, que não, nunca não. Mais fazer nada. Nesse momento, os escritórios. Bando de fundia. Agora pode processar. Bando de playboy. Playboyzada. Você é playboy. Sabe o que vai acontecer? Tu vai se ralar na tua vida. Viu que eu troquei a palavra. Eu ia falar fudei e falei ralar. Né? Vocês vão se ralar na vida, porque são mal criados. São mal criados. Soda, quem manda qualquer professor aquela boca não merece respeito pro resto da vida. Tu é soda, hein, Potter? Por isso que a professora uma vez entrou na aula e falou: é, tu tá pensando que vai contar uma piada agora no meio dos destaques do que é isso? Piada é boa, meu. É, tu tá pensando, é. Toma, na tá cara pensando? Do jeito. Então conta aí. A professora entrou na aula, tá lá, daí a prova. Hoje tem a prova super fácil, tá lá? A professora, sim, a senhora já sabe as respostas. Pra ela é fácil, né? Responde assim. Ô, meu último destaque aqui, as tainhas não pintaram em Floripa. Não veio a tainha. Não veio a tainha, hein, guri? Agora com a chegada do tempo frio, o vento sul ajuda a encher, a craudiar de tainha o mar, né? E em Garopaba, os pescadores capturaram uma pequena quantidade, mas na capital Floripa ainda nada. A tainha é o peixe mais esperado do ano. Mas o mar literalmente não tá para peixe, segundo a produção. Os pescadores já estão ansiosos para trabalhar. Pescadores do sul do estado já avistaram cardumes de tainhas. Cardumes. E em Garopaba, uma pequena quantidade já foi capturada no domingo, mas ainda é insignificante para os balcões do mercado. E é uma grande tradição de Santa Catarina, é a pesca da tainha. Tainha com camarão. Eu prefiro, cara, as pessoas se mobilizam. Sim, as praias são fechadas, demais, as praias de surf são fechadas para que possa se pescar tainha. Eu prefiro as piranhas. Eu tive uma oportunidade de ver o arrastão da tainha na praia da Pinheira, na praia de cima da Pinheira. Cara, muito é demais, legal. Cara. Aquele legal. Troço bom. Eu já puxei rede lá na Praia do Luz. Puxou rede? Sério, cara? Na Praia do Luz, é legal. Porque as pessoas que estão na praia... Tá puxando lá, papai. As pessoas que estão na praia podem ajudar, entendeu? E numa dessas estava no inverno na Praia do Luz lá e ajudei a puxar uma rede. Eu puxei umas coisinhas lá na Praia do Luz também. Ganhei umas tainhas, Magnata. Ganhei umas tainhas. Pode ter uns 12, Magnata. Qual é o tamanho da tainha? Pau de pauzinho e pauzão. Qual é que é o voo, seu Deus? Seu teu pai? Sou pai do pau. Eu vou do pauzinho. Vovô, vamos lá. Ele é o pauzão, lá. Então. Vamos pauzão. Pra garopabinha? Ah, vamos pegar. Vai buscar um LS curto pra mim. Vamos dar uma girada aí, vai, ô Jirimu, desgraçado. Do dia! E aí? E aí, meu? ouvinte. Ah, vem aqui, ô cabeça. O que é isso? Flatos do dia no Pretinho Básico, hoje com o Jerimum. Vai, Jerimum. Ai, meu, cai fora. Não veio o galo. Ah, não veio o galo ontem. Gastei o galo todo ontem. Ah, mas ficar de piadinha agora, meu. Não, quando tem um time perde, eu fico quietinho aqui no meu, entendeu? Não, é que eu não tenho... Não, eu gastei minha voz ontem. Passou uma semana aguentando ele. Mau humor, né? Por assim, até tu, meu. Cara... Fica na tua, eu meu. Não posso falar porque eu não, sou sócio, né? Não, tu até pode falar, mas fala. Eu não posso falar. O que aconteceu ontem, Jerimão? O que aconteceu? Cara, não dá, meu. Não dá pra botar aqueles caras lá. O que é o Gilson ali, cara? O Gilson na esquerda, meu. Aquele homem não joga nada. Aí bota o Adilson pra bater o pé. Deixa eu, Pi. Teu amigo, Pi. Como é que tu deixou ali, Pi? Ô, Jerimão, calma, rapaz. É isso. Eu gosto dele, sou amigo. Tá machucado, né? Bateu pelo machucado. Deixa eu falar agora, não te mete. Quando for do Índio, os Alessandro, aí fala tu, cara. É verdade. Eu tô ouvindo aqui tu falando. Não dá. Não adianta falar. Muito errado. Não dobra a folha, Jerimão. Ô, Jerimão, faz a tua. Das minhas coisas, cuido eu, meu. Faz a tua aí, Jerimão. Faz a tua. A gente combinou que não ia falar sobre isso hoje. Tá, deixa que eu falo. Agora, as coisas estão erradas, né, cara? Mas hoje, no Bolo nas Costas, eu sou neutro. Tem reunião hoje. Sou neutro. Tô legal, tô me exercitando, né, Feta? É. Tu é um cara bom, Jerimão. Tu não ouviu o que eu falei, por isso que tu disse essa frase. Tu tá, né? Tu te exercitando, claro. Então te exercita também, meu. Abdominal, pode não. Tu tem que te exercitar também demais. Mas eu me exercito todo dia, Jerimão. Vai, Jerimão. 8:12 da manhã, Viviane Araújo grava clipe na Praia do Recreio. Olha! Às 8 da manhã. Não, a real é que a Viviane Araújo tem que aproveitar, porque tá chegando a hora. Daqui a pouco vai cair tudo aquilo ali. É um pacotão muito grande. Vai. Tu tem 33 anos. Não caiu ainda. 39. Eu acho demais a Viviane Araújo. Demais no mau sentido. 39, bora. No mau sentido. Mau sentido. Acha muito grande. Acha muito. É demais. Ah, faz duas viagens. O Renato não pode ficar com a filha dele no gramado, cara. Não pode, né? A gatinha é filha dele. É, meu. Gatinha mesmo. Não. Não é isso aí que eu tô falando. Não, peguei a senha já. Não mistura as coisas. Não me complica. Tu namora, gente. Cara. Ah, mas não dá nada. 10:41. Justin Bieber leva fãs em Taiwan ao delírio. Já se viu, baby. Meio-dia e 13. Graciane Barbosa quer casar e engravidar até o final do ano. Oi, Pato. Não, Graciane não, é muito. É muito. É muito barriga de homem. Muito forte. 14:43. Tá gostando, Feta? Muito. Adorando. Adoro muito. Essa aqui vai gostar. Presta atenção. Esse aqui é galã que nem tu. Tiago Lacerda leva o filho a ensaio de orquestra. Mas que programa. Olha aí. Legal, hein? Bacana. Gosta dele, Fer? Segunda detalhe. O Tiago Lacerda também. O Tiago Lacerda também toca um violino, que é uma beleza. Tiago Lacerda é um monstro. Assim, não te queima. Eu gostaria só que tu tirasse o também da colocação. Também. Ele falou isso. Porque está associado a mim no momento, segundo o Jerimão. Ah, desculpa. Então tiro também, por favor. Tô te falando, parece que eu te toco. Camareiras já viram o Thiago tocar violino. Fica quieto, cara. 16:23, estagiário da Atlântida cria comunidade no Orkut intitulado Peter, você é magnífico. Obrigado. Qual deles? Qual foi? Isso é verdade. Comunidade no Orkut. Arthur, Orkut. Obrigado, Arthur. Valeu, querido. Todo mundo tá vendo o Orkut. Só eu uso Orkut ainda, na hora. Não, tu, o brasileiro usa. Tu tem Orkut, é isso? Tem. Qual é que é? Mr. Brightside. Jason. Não, Jason. E agora? Beleza, vai dar certo. E agora? Não é Mr. É piada interna, meu. Piada interna. Posso seguir aqui? Por favor. Posso seguir? Vou deixar eu trabalhar aqui. Vai deixar eu trabalhar? O que é que eu faço aí, Jerimão? Desculpa, Jerimão. Todo mundo tinha seu perfilzinho dado pra... Não, nós temos aqui no... Nós não, né? Quem usa, quem faz uso da rede pra isso. Nós temos um perfil único e absolutamente falso. Mas que todos têm acesso. Eu não sabia disso, meu. Me excluíram, cara. Tu não tava nessa, Jerimão? Não tô sabendo disso. Vem de outras épocas. Desculpa. Legal, vou tirar fora. Ah, não, agora o perfil tava. No Facebook. Tava nas outras épocas, é verdade. É, não sei, te queimar. Ah, legal. E pra terminar, Jerimão, essa loucura que é o Flash do dia. Tu gosta, né? Agora, questão de cinco, Feta. Cinco minutinhos atrás. Nada mais do que isso. Era 6:17, cara. Isso. 6:17, não mais do que isso, Jerimão. 18:17, Faustão não tá aqui. 18:17, ex-BBB Jaqueline curte balada com atores da Globo e Record. Das duas. Das duas. Que a Jaqueline é a negra que maravilhosa balada. Que está na Playboy. E uma das melhores fotos já tiradas pela revista. Melhores. O pessoal, porém, gostou da foto. E a próxima Playboy não vai usar Photoshop, né? É isso, meu. A Adriana, aquela do BBB, não vai usar Photoshop. Não vai. Maravilhosa. Tu acredita nisso? Eu vou acreditar. Estragou o computador, né, meu? Tá bem, obrigado, hein, Jirimum? Muito obrigado, meu. Jirimum, que vai estar com a gente logo mais 8 da noite no Bola nas Costas, que hoje vai ter um posto avançado lá no Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, onde vai estar rolando a festa de entrega dos melhores do Gauchão 2011. E nós estaremos lá representados pelo Potter e pelo Geiso e também pelo Luciano Calheiros. E o Duda Garbi. Galera vai estar trocando uma ideia. Não sei se o Duda vai, cara. Vai o Geiso, vai o Potter e vai o Calheiros. Caetano, o Duda, eu não tenho certeza, cara. Se Caetano, vai. Caetano, Duda. A gente vai tentar levar o Duda, porque o Duda é lindo. Claro que é, sem dúvida. Mas então, pegaria o Duda. Não percam Bola nas Costas, 8 da noite aqui na Atlântida, logo mais depois da Voz do Brasil. Vai, Potter. Uma piada. Piada do Potter! Apoio! Conserva cetinha, milho cetinha, ervilha cetinha. Palmito, cetinha e agora o nabo. Vamos começar. Não sei, eu tô com medo. Medo de quê? Ai, medo de doer. Um dia você vai ter que deixar. Ai, acho que não. Confia em mim, eu vou bem devagar. Tá, mas e como é que eu fico? Nessa posição. Assim. Abra mais um pouco. A van lotada. Ai, tá doendo. Aguenta firme, não posso parar. Ai, não posso aguentar mais. Abra mais. Ai, tá doendo. Vou tirar. Ai, que alívio. Use a cadeirinha. Até que não fomos mal, né? Ai, tá sangrando. Que isso, Potter? Sempre sangra um pouquinho. E se não parar? Claro que para. Como que você sabe? Eu tenho experiência. Olha, tá parando. Não disse? Quando é que eu volto pra arrancar outro dente? Até chegar aí, nesses 2 minutos que se passaram, uns 80 desligaram o rádio. 80 pais. Apavorado, que estavam junto com os filhos, tendo que explicar pros filhos o que estava acontecendo. Pais apressados. Pois é, não, é pais prudentes, né? Viu, Maurício? Eu vou considerar que essa mijada é dentista. Prudentes, a propósito da piada. Isso é um material. Vai daí, Geiso! Os alunos do... Não era o Geiso? Sim, era eu. Os pais esperando o sinal bater, os caras estavam no colégio. Certo, quando bate. Aí a professora... Vocês estão no tempo da sineta no colégio? Sim. Sineta é outra manual, coisa. Né? Manual, sineta manual, não. Você era campainha. Sineta? Eu não fui, mais ao colégio depois que eu saí do colégio. Campainha, alarme. Sineta é o diminutivo de sino. Sineta. Que vem do latim, né? Sin quer dizer barulho e neta. Cara, é um desgraçado. Vai, gente. Aí dá na escola, a professora saiu correndo da aula, tropeçou assim. Os alunos. Depois entrou na aula, perguntou: seu Marcelo, salado, o que você me viu quando eu caí, salado? Professor, eu vi o seu joelho. Uma semana de suspensões, salado, pra aprender a respeitar da professora, nunca mais. Seu Paulo, o que o senhor viu? Eu vi as suas coxas, professora. Tomara o senhor, salada, 1 mesinho de suspensões, salada. 1 mesinho de suspensão, que beleza. Sim, meu. Que beleza. E você, seu Caetano? O que você viu, salado? Olha, eu vou levantar e vou embora. Até o ano que vem. Tchau. Boa. Cara, é tão ruim que é bom o Caetano, né? Não é ruim, cara. Ô, meu, eu tô pra dizer que o teu Caetano é um dos melhores Caetanos que eu conheço. Eu não conheço pior outro. Caetano Veloso do mundo. Nunca vi ninguém imitar o Caetano. Aqui. Quem mandou foi o Roberto Júnior do Rio de Janeiro, cara. Pô, que beleza. Rio de Janeiro. Conhece o Rio lá, Caetano? Sim, é lindo. O Rio de Janeiro canta, é lindo. Canta. Peter, você é lindo. Obrigado, Alexandre. Canta Você é Linda, pro Peter. Você é linda, mais que demais. Você é linda, sim. O pior Caetano Veloso do mundo. Só aqui. Só pra obrigado, dizer. Caetano. Obrigado. Tu é bicha, Caetano? Eu não. Não? E você? Mas posso me tornar isso. Mas né? Olha. Eu não, e você é sensacional. Lindo. Obrigado, Caetano. Pensei que ia dizer que eu sou viado. Sabe que o Caetano é o contrário do Porã, né? Bem magro. Tá, vai daí, Davizinho, vai. Pode ir em qualquer horário. Então tá na hora de ler, Davi. Então vou ler. Meu nome é Nádia. Nádia? Nádia. Nádia. Olha, nome de professor. Jota. Nádia. DJ. Nossa. Nádia. Que nem aquela cobra Nádia. Sim. Não, aquela Nádia, sem o D. É. Meu nome é Nadja. Ah, não, olha, tem mais do que isso. É Nadjla. Nadjla? Nadjla. Ah, Nadjla é mais bonito ainda que Nadja. Melhor, pobre, acho. Meu nome é Nadjla. E sou fã de você. É difícil dizer esse Nadjla. Pobre, Nadjla. Pobre faz isso sempre. Não, deve ser filha de turco, rica. Rico, bota o nome de Luciano, cara. Maurício. Pobre não, pobre é Iglenho. Pobre é foda. Iglenho é brabo. Né? Bravo. Sou fã de vocês do tempo em que as pessoas migravam, lembram? Como diz o professor, lembram? Lembram. Oh. Então... Como é mesmo? Enquanto a maioria das gurias quer o Potter, eu quero e desejo loucamente o Alexandre Fetter. O magnânimo. Sacanagem, lá vem um assinar nome de homem no final. Aí ela diz assim: gosto do Potter, mas ele, apesar de seus 30 anos, é só um guri. 32. Só um guri. É estranho eu ter 18 aninhos. 18 aninhos. Ah, mas já dá, né? Já estar realidade. Falando isso, mas esta é a realidade. Amo o Fetter há muito tempo. Acho que em 2008 teve uma balada do Pretinho em Guaíba. Devo continuar? Claro que sim, claro 2008. Que sim. 2008. Em Guaíba, onde moro. E enquanto todas as gurias saltavam no Potter, ela era a gordinha que saltava em mim. Cara. Não, ela não. Tô brincando, não, cara. Tô brincando. Ela é Miss Guaíba. Tô brincando. Ela é Miss Guaíba. Miss Guaíba. Eu lembro dela. São Lourenço do Sul também. Lembra dessa balada lá em Guaíba? Olha, cara? Não lembro. Inacreditável. Devo continuar a leitura? Deve, claro, eu não lembro também. De nenhuma balada de 2010 pra trás. Não lembro. É não, na verdade, tu não lembra. A gente cresceu, mas tu lembra contigo, lembra? Lembro. Mas olha só, Davi. Por mim, não precisava. Mesmo, de continuar verdade. Lendo. Agradeço. Não, por isso, cara. É agradeço carinho. A menina pelo carinho, pela carinho. Identificação e tudo mais, mas é. Ah, vamos ver. Ela gosta de ficar jogando toda a balada, Fetter. Ela ficou durante toda a balada, encantada, olhando fixamente para o Fetter. Naquela época só o Fetter era DJ, lembra? Talvez ele não se lembre, mas era eu quem fiquei fazendo corações e tirando beijinhos o tempo todo para ele. Foi nesse dia que eu me apaixonei mais por ele, quando ele olhou pra mim e muito envergonhado. Claro, eu sou tímido continuar. Demais. Deve, claro, retribuiu Davi. Os beijos e os corações. Isso, eu fazia de longe, coraçãozinho pra ela. Tenho admiração muito grande pelo Fetter, sobretudo depois que ele me pegou. Não, que isso também. Vamos continuar? Davi, me sacaneia. Eu tô brincando. Pegou a minha coxa e disse: se caso ele tentasse lembrar de mim, eu estava bem na frente do palco. Olha, vem a descrição. As pessoas sou que ficam alta. Na frente do palco geralmente são as gurias mais bonitas. Elas ficam bem na frente ali. Sim. Sou alta, 1,70m, Fetter. Magra, cabelos e olhos castanhos. Classic. Pernas torneadas e lisas, seios empinados. Agora é, né, meu? E bumbum arrebitado. Levou. Mas mesmo que ele não se lembre de mim, eu acho que ele lembra, por favor, me mande um beijo e um abraço. Como é? Nádia. Nádia, querida, grande beijo, muito obrigado pelo carinho. Sabe? Com esse simples gesto, Fetter, tu a deixou mais do que feliz. Está realizada por poder ouvir a tua boca. Da tua boca, um beijo para mim. Vou repetir. Cara, beijo, Nádia. É o amor, porque ela te conheceu em 2008. Cara, essa mulher é louca. Tava com 15. Vamos ligar pra Rodaica. Essa mulher é louca. Ela é possessiva, obsessiva. Possessiva, obsessiva. Desde 2008 ela tá pensando em ti. Platônica. Bonita. Mulher assim, e ela só comprou imagina, computador agora. O quarto dela deve ter fotos do Fetter, velas acesas. Imagina, voodoo, tudo. Tem porque acesa, demorou lá. 3 anos, mas vou mandar fotos. Porque ela era menor. A porta do guarda-roupa quando abre, que tá ali. Sim, o Fetter cara, isso acontece. Assim como tem meninas que se identificam com o nosso trabalho, com a nossa postura, tem meninos também, homem, mulher, todo mundo tá valendo. É tudo. Tem muitos fotos no armário. Parceria, cara, parceria. Isso aí, pô, tô fazendo isso diariamente há 25 anos. Sorte. Eu entro na casa das pessoas pelos seus rádios, estou com as pessoas em seus carros pelos seus rádios, com seus Walkman, enfim, há 25 anos. Olha quantas gerações, né, idade, da família. Eu não era nascido. Então, quando alguém de 60 anos vem falar comigo e dizer, pô, eu te escuto, gosto do teu trabalho, é porque quando eu tava entrando há 25 anos no rádio, a pessoa tinha 35, né? Não tinha 40 anos ainda, e me ouvia. No caso dessa loira de 1,70m, pernas torneadas. Ela tem 18 anos. Ela te ouve desde os 15. São gerações, então, né? A Rodaica ouviu o Fetter. A Rodaica era ouvinte. A minha mulher era ouvinte do Fetter. A mulher do Porã vinha aqui na Atlântida, participava de um programa semanal que eu apresentava aqui na rádio. Tinha uma arquibancada aqui nesse estúdio. Era melhor esse estúdio também. Não era. Não tinha como ser melhor que é hoje. É, mas enfim, a Thaís vinha aí e participava, cara. Gerações 17, e gerações. 17. 25 anos, irmão. Não é pouco, não são 3 dias, entendeu? Quando a Rodaica tinha 15 anos, você olhava pra Rodaica? Nunca vi, né? 15 anos, a não ser em foto. Silêncio. Que hoje eu vejo daquela época, enfim. Sim. Vai ter corno hoje, seu Alexandre? Vai ter corno hoje? Corno tem todo dia que o Davi sempre tá aqui, tem, né? Sempre tem corno. Sempre vai ter. Tem corno. Quando você obrigado. Hoje nós vamos fazer o seguinte: hoje nós vamos pedir pra nossa audiência enviar pro Twitter do Pretinho o telefone celular e o nome de um amigo que você queira zoar agora aqui no Pretinho vai com a brincadeira do corno. Pode mandar a partir de agora pra Pretinho Underline Básico. É isso, então, né? É isso aí. Pretinho Underline Básico no Twitter. Manda aí pra gente aí, que a gente vai ligar pro seu amigo chamando ele para de corno. Para o seu corno. Beleza, louco. Olha, deixa eu mandar um beijinho que faltou pra Joinville, pra Elisa Schier e a sua filha Júlia. Viu o programa da família. Que cara, nesse momento estão voltando, ela tá pegando a filha na escola, coisa que e tal, né? Momento. A Elisa, que é uma querida, que é nosso ouvinte e passou lá na festa só pra me dar um abraço. Ó, ela de moto. Saiu com o maridão, foi no cinema e convenceu o maridão. Pô, só preciso. Que momento. Porque era uma festa fechada. É onde eu tava tocando, claro, né? Claro. Não podia, não era aberto ao público. Sim. Então, um beijo pra Elisa. Demais. E pra sua filha. É, o Júlia. Carinho da audiência não tem preço. Maravilha. Né, é clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Duas ofertas da nossa audiência. Meu nome é Cleide. Cleide. E estou precisando muito da ajuda de vocês. Preciso vender a minha casa na praia. Preciso do dinheiro para realizar o sonho de ter o meu negócio próprio. Ah. A casa é ótima, de alvenaria, com 104 metros quadrados, 2 dormitórios, 1 suíte, 1 banheiro social, sala de estar, cozinha mobiliada, varanda churrasqueira, abrigo para carro, terreno de 300 metros quadrados, tudo cercado, localizada em Nova Tramandaí, pertinho do supermercado, farmácia, posto de saúde, a 15 minutos de carro do centro de Tramandaí. Valor 90 mil. Ah. Interessados, mandar e-mail para casanovatramandaí@gmail.com, que envio fotos e esclareço eventuais dúvidas. O que é alvenaria? Tijolo. É tijolo. Ah. Trabalho muito com alvenaria. É madeira e alvenaria. Madeira é madeira. Alvenaria é... Tijolo. E cimento. Tijolo e cimento. Trabalho com tijolo e com madeira, Magnata. Antigamente, também. Potter, se falava em casas de material de alvenaria. Casa de material. Hoje em dia se fala casa de material. Casa de material, é. Casa de material. E alvenaria é melhor. Vem na palavra grega, alveno. E antes ainda se falava matéria plástica. De plástico, matéria, né? É de matéria. É. Ah, é, tá. Eu como tinha uma calça brilhante. Não eu, um amigo meu que tinha os caras de. Ah, calcinha de matéria. Tem um monte de cara com o apelido do cara matéria por causa disso. Né? Mais uma oferta. Olá, amigos do PB. Precisamos nos desfazer de um amigão. Precisamos vender o nosso Passat iraquiano. Ah, o iraquiano. Ano 86, modelo 87, inteiríssimo, original, vermelho. Uhum. Se não me engano, o Passat iraquiano foi fabricado em somente duas cores, que era um vermelho, que não era bem vermelho, e um azul, também, né? Que não era bem e azul. Tinha uma revolução. Só no Iraque. Foi só no Iraque. Uma revolução que tinha cinzeiro. Tinha cinzeiro. Na esse porta é ali. Legal, hoje não tem mais cinzeiro nos carros. Não tem. Na porta, tem cinzeiro, lugar algum. No ônibus. Lembra no ônibus? Né, o ônibus tinha cinzeirinho no ônibus. É verdade. Pô. Aí os caras botaram um chiclete no cinzeiro. Bom, continuando aqui. O cara quer vender o Passat iraquiano dele, 86, 87, vermelho, 4 portas. Ar-condicionado é nossa relíquia. Mas na vida, às vezes, precisamos nos desfazer de algumas coisas para adquirir outras. Mulher, por exemplo. Afirmo novamente, o Passat tá inteirão. Pra quem gosta, é lindo. Faz 16,5 quilômetros por litro no asfalto. Yes. É uma nave. Yes. Pedimos 6.800. Feito! Que atochada! Tiroso! 16 litros e meio, hein, cara? É uma moto 16 esse Passat iraquiano. Deve estar andando só com 2 cilindros. 125 cilindradas. Que coisa. Que é isso? 6.800 informações, e-mail para Carla Neck. Necavalheiro. Ah, claro, a Carla Valheiro. Carla Necavalheiro. Ah, claro, Necavalheiro. Arroba hotmail.com. Mandem. Como é que é? Mandei fotos, mandou fotos por e-mail aqui pra confirmar que o Passat tá lindão. É uma nave, o Passatão, né? Quem teve o Passatão sabe que é uma nave, Passatão. É lindo, né, Caetano? Ah, lindo. Ah, lindo, Passat, é lindo, Porã é lindo. Tá bem, o Almir é lindo, mas não veio, né? Não veio pra fazer os classificados. Tá bem, vamos falar. Aliás, cara, vocês viram ontem o Fantástico? O negócio do Marrone? O negócio do Marrone. Cara, e a entrevista, né? E a entrevista com o Marrone, e o Marrone dizia, não, porque o Almir me dizia pra eu ficar tranquilo. Vocês não viram isso, cara? Cara, eu bati na cabeça na parede, ele repetia, não, aí o Almir me dizia, pode ficar tranquilo. O piloto é Almir, né? O piloto é Almir. Show do intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho. A bichona molhou a bolacha no café pra comer, não tô acreditando. A bichona, cara, é o estagiário. Sim. Bicha. Por que tu fez isso, cara? Estagiário é bicha. Bicha. Cara, olha ali, cara, tu molha a bolachinha no café. Pra quê? Mestre, cara. Classic. Alguém avisa ele quem faz isso, cara. São as pessoas de idade que não tem mais o dedinho. E homossexuais, né? Novos. Posso mandar um beijo? Não. Estamos de volta na mesa aqui. O Vasco ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. 15 minutos para 7. Gostou do estagiário, Caetano? Lindo. Pega para ti, Caetano. Vamos fazer um momento bola nas costas aí, doutor Alceu, abordando um assunto polêmico. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola. Bola nas costas. Manda, doutor Alceu. Chapecoense Inter, doutor Peter, comemorando os campeonatos. Eu É verdade, doutor Alceu. E o clima tá pesado no Tigre, doutor Pepe. No Tigre, O pessoal não gostou de perder lá em Chapecó. Ainda bem. Melhor. E aí tem que vir uma reação disso aí, né? E o Avaí tá na semifinal da Copa do Brasil, já tem 8 mil ingressos vendidos. Que beleza. Não faz mais que obrigação, torcedor do Avaí, né? Vai ser quarta-feira. Vamos, Avaí Vasco. Melhor já indo pra Ressacada. Olha, vamos. Quem sair de Porto Alegre às 4 da tarde pra Ressacada... Entra no estádio. Chega quem sair de carro de Floripa às 6 da tarde. Semana passada, na sexta passada. Desce no aeroporto e aqui em Floripa vai a pé pro estádio. Exatamente. Sexta passada teve uma muito boa, também, nesse fim de semana, que o doutor Alceu tava falando do time do Avaí, né? E aí o Feta diz assim: tira a camisa do Avaí, bota a camisa do Inter e bota o Avaí jogar pelo Inter. Aí isso, o KG diz assim: nós já tentamos fazer isso. Não deu certo. Foi demais, né? É boa, né? Doutor Alceu, logo mais às 8 tem bola nas costas ao vivo do Leopoldina Juvenil, Associação Leopoldina Juvenil, que recebe hoje os melhores e os piores, recebe todos os atletas, todos os times, todo mundo que jogou no Gauchão. Vai ser um baita de um evento e o Bola nas Costas estará lá, trazendo tudo para a sua audiência a partir das 8 da noite, com o Duda Garbi, com o Potter, com o Luciano Calheiros, mais Geiso, Santana, Caetano, vai estar todo mundo lá. Certo? Eu não vou estar lá. Deixa o Potter falar ali. Fala, D'Alessandro. Potter... Deixa o Dali ler esse e-mail. Coletão, tô rouco, Coletão, tá indo, né? É verdade. Chupa, Porã. Para, meu. Mais uma vez o Potter acertou. É o Dali que tá dizendo isso pra ele? Sim. É o Dali. Olá, pretitos. Embora eu ache que esse e-mail não será lido, pois é o Maurício que cuida e é gremista. Viu? Tá aí, ó. Viu? Tem algum gremista aí? Mais uma vez veio por meio desse dizer que Potter acertou mais uma vez. Disse que o Inter seria campeão na casa do Grêmio, foi mesmo. Acertou, viu, Dali? Dali Potter! Sei assim! Porã! Olha pra mim quando eu tô lendo, porra. Que é, meu? Tô te ouvindo, tu é muito egocêntrico. Tu é muito egocêntrico. Tem um gremista aí? Tem. Cláudio Melotti! Eu queria aproveitar aqui o e-mail pra dizer que em 2006, Mr. P tá aqui pra comprovar isso. Na época que o Bola tava na primeira divisão, eu falei que o Inter ia ser campeão do mundo com o gol do Adriano Gabiru. Tem gravado? É verdade, tem gravado. Falou. Uma galinhagem absurda e deu, né? Tem um áudio, meu, que eu só acredito ouvindo. Só acredito ouvindo, salada. Mas isso aí, beijo pra Cláudia Melotti aí, valeu pela lembrança. Cláudia Melotti. Tá, ô meu, então vamos dar uma girada aí, vai daí, Maurício. Tá a fim de renovar o guarda-roupa? Sim! Claro. A Damilher vai te presentear com R$1.500 em produtos Damilher. Eu pensei pra mim. Eu pensei que era o guarda-roupa novo. É só você seguir a Damilher no Twitter, e retuitar a seguinte frase: eu quero um banho de loja da arroba Damilair no valor de R$1.500, jogo da velha, banho de loja Damilair. No Twitter! A frase tem que ter a hashtag, rapinha. A hashtag! Aquele joguinho da velha, banho de loja DMYLR, que é Damilair. Banho de loja DMYBR. A partir de hoje, até o dia 12 de junho, o resultado você confere a partir do dia 13 no Twitter e blog da Damilair. Pode torcer pra ganhar. E o melhor de tudo é que, além de renovar o guarda-roupa, dá pra aproveitar e presentear o namorado com uma parte da grana, entendeu? Pô, legal. Com o namorado, você vai ganhar R$1.500 de produtos da Damilair. Dá 100 pila pra ela. Moradores de Santa Catarina e Rio Grande do Sul podem correr no blog da Damilair para regulamento completinho. Damilair.com.br vai te dar R$1.500 para você renovar o guarda-roupa e não precisar usar as jaquetas que o Potter usa. Muito bem, Amaral. Agora sim, vamos brincar um pouquinho com a nossa audiência. Nós recebemos aqui milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de telefones pra gente ligar agora fazendo a brincadeira pelo Twitter. Arroba pretinho underline básico. Pra fazer a brincadeira do corno com a nossa audiência a partir de hoje. Ó, então vamos ligar pro primeiro ouvinte aí, tá indicado pela audiência. Não sabemos quem é. Se o cara mandou o número dele e tudo mais aí, quer pegar a gente, não vai desligar na cara. Não adianta nos enganar, tem que mandar do amigo. Cala a boca, merda, oca. Tem que chamar. Esse cara é corno. Sabe? Sua chamada está sendo encaminhada para... Mais um. Tu sabe ligar, Arthur? Às vezes é... Às vezes tem DDD é diferente. Posso cantar uma piadinha rapidinha? Peraí, eu acho que não vai dar tempo, Geiso, porque o Arthur é realmente rápido no gatilho. Ai, Arthur. Eu sempre disse que ele era lindo. Deu, vamos ver. Shhh, silêncio. Ó, Davi. É o Davi, cara, vai ter um irmão. Tira a mão. Atende, corno. Se a gente não conseguir na outra ligação, acabou essa promoção pra sempre. Nunca mais a gente vai pegar o número de coisa. Tá, desliga, mano. Não vai atender mais. Vamos ligar pro Cagê. É um corno, mano. Corno, atende o telefone. Não atendeu. Vamos ligar pro Armandinho. Sabe por que ligar pro Cagê, cara? Cagê é corno, cara. O Armandinho, Piangers, Piangers. Ah, nosso amigo não vale. Piangers, Piangers. Só ligamos pro amigo até agora. Amigo não. Vamos ligar pro Borgatinho. Tá louco. Boa, o Armandinho. Chamou? Passar pro bizarro agora. Tá bom. Nunca mais. Aquele cara que não consegue falar baixo. Tá bom. Fala baixo! Para, meu. Os caras não querem atender, estão nos sacaneando e a gente tá achando que não. Eu acho que isso é de propósito. Eu acho que sim. Eu tenho o número aqui. Tudo acolherado. Diz aí. Tá, acabou a promoção, né? Vamos ligar pra caixa postal. Corno. Corno. Corno. Tava ruim o sinal. Cortando a ligação, o cara não tava ouvindo direito. Ah, que pena. É um corno surdo. Cara, vamos ligar pro Nelceroz. Não, cara, não. Para com essa coisa. Um suicida. Suicida. Louco, eu tenho o celular dele aqui. Jaime. Para, vamos lá. Jaime não tem, sou Jaime, não tem. Tenho só do Nelson o telefone. É mesmo? Não, deveria ter do Jânio. Famoso. Não, é só audiência. Não. É só audiência. Não combinamos que é só audiência. É só audiência. Então não vai ser. Tá, mas esse cara é famoso e é audiência. É só indicado pela audiência. O Marrone, por exemplo, escuta o programa. Foi mal, então não dou mais os famosos. Foi tu que deu hoje? Eu que... Combinado com a audiência, cagado, foi só audiência, então é só audiência. Fica com o Caetano. E vai morrer hoje, né? Vai morrer hoje a ideia aqui da audiência. Só eu obedeço o chefe aqui. É. Obrigado, Pia. Não é chefia, liderança, né? É. Que capinha bem gay pra iPhone, hein, Maurício? Tu achou? Chamou. Nossa. Quem disse nossa? Isso sim é coisa de gay. Nossa. Vem tanto a fazer essa foda. Alô? Corno. Alô? Corno. Opa. Corno. Tá legal. Corno. Corno. Bacana. Corno. quem é que tá falando aí? Alô, aqui é o Cristiano. Ô Cristiano, aqui é a galera do Pretinho Básico, meu, beleza? Opa, beleza? Cara, a gente recebeu o teu telefone de um amigo teu, nos indicou pra tu cair na brincadeira do corno aqui com a gente. A gente nem sabe se tu é corno ou não é corno, entendeu? Mas a gente... Eu até imagino quem seja esse rapaz aí. Quem seja? Começa com Fábio Gress. A gente não sabe. Na verdade, cara, a gente não sabe quem enviou o teu número, mas enviaram o teu número. Mas ele deve ter alguma informação, né, cara? É provável que ele curte ele que fica muito com a tua mulher. Não é isso. Bom, mas igual, cara, muito obrigado por ter participado aí, ter levado na brincadeira, levado na esportiva a nossa brincadeira aí, tá, velho? Obrigado aqui, uma coisa aqui, ó, Dali Colorado. Eita, um abraço, querido. Lá, falou, tchau. Eu não gostei das ligações para a audiência. Pô, Paulinho. Temos que ligar carinhoso agora para um gremista. Não tem gremista corno. Paulinho. Ah, bom, consegui mais uma pelo menos. É. Mais uma, foi? Mais um. Ligando só para números indicados pela nossa audiência, para envolver a audiência na brincadeira. Se você sabe que seu amigo é corno, mande seu nome. Só mande o número de quem você sabe que é. É, o legal é tudo aquele isso amigo no que... Twitter. Chamou. O legal é aquele amigo que acha que é corno. Aí tu já deixa o cara... Alô? Corno. Alô? Corno. Ah, que sacanagem, vocês pretinhos. E aí, quem é que tá falando, meu? É o André, meu. André, ô André, obrigado aí pela... O André, tá me ouvindo? André? Alô? Pronto. Sacanagem. Ô André, é tu, André? É. André, obrigado aí, um amigo teu mandou teu número pra gente aqui pelo Twitter, tá? O Arthur aí do Pretinho, é meu primo. Ah, o Arthur é teu primo! Tá bem, então ele tem informações privilegiadas. Te liga. Valeu, querido, obrigado, abraço. Valeu, abraço. Tchau, velho. Tá bem, cara, era isso, porque hoje eu quero, não, hoje eu quero ouvir o Cid Moreira, velho. Boa noite. Hoje eu quero, mas tudo bem, vamos fazer mais um, só um pouquinho, Cidão, vamos fazer mais um. Vai dar tempo, Cidão. Mais uma brincadeira do corno aqui no Pretinho Básico e depois vai tu, tá? Posso dizer corno, você já foi corno, né? Todo mundo foi já. Mas ele é brabo, corno, corno mesmo. É ser gerúndio. Alô? Corno. Quem fala? Corno. Viajando aí, mano. Corno! Ah, pra me enganar, quando eu vi Coimbra lá. E aí, quem é que tá falando? Thiago, obrigado pela ligação, tá, parceiro? Pela parceria aí, camarada teu mandou um número pra gente aqui. Foi a irmã dele. Ah, foi a tua irmã, velho, que mandou o teu número pra gente aqui. Ah, eu tô de brincadeira, cara. Nem de brincadeira. As irmãs dele geralmente sabem. Eu tô dentro da puta que eu desliguei o rádio. Valeu. Obrigado, querido. Grande abraço aí, velho. Pô, se a irmã dele mandou, a irmã dele sabe. A irmã dele sabe, sim. Geralmente a cunhada conversa com a irmã. Como é que vocês sabem que são todos cornos? Boa noite, seja bem-vindo, Cid. Boa noite. Nessa cabeça aí grande tem lugar porque não acaba mais pra corno aí. Tem guampa. Vocês são muito engraçados. Vocês se acham engraçadíssimos. Não, a gente não se acha verdade mesmo. Ficam ligando para as pessoas. A gente não se acha corno, né? Cala a boca, seu guri de merda. Você acha muita coisa e você é um babaca de primeira. Você foi o primeiro a levar guampa aqui, você sabia disso? Não, primeiro não sei, mas já levei. Ah, então você assume que é guampudo. Eu acho que eu levei guampa de todas as minhas namoradas. Todas? Eu acho. Todas as namoradas? Eu tenho certeza de 33%. Falta de foco. Quantas namoradas tu teve? Quantas? 12, né, Potter? Tu falou um dia. Namorada é quando ela conhece teus pais e tu conhece os pais isso, dela, né? Isso, é quando vão na casa um do outro. É... Seis namoradas. Puxa, você dois cornos certo. Mal. É, dois cornos. Claro que sim. Quatro, mas eu desconfio de todas. Posso fazer os salmos? Claro, e deixar a vida pessoal dele de lado? Isso, porque boa. Não interessa para quem está nos ouvindo. Nós temos é que dar a informação, falar coisas bonitas no rádio, na televisão, passar coisas boas. Cale a boca, Maurício, isso eu mesmo, estou falando aqui. Obrigado, Feta. Finalmente alguém me atendeu aqui neste programa. Não. Que isso? Vai, meu! Quem é você? Sou Jesus, doutor Lara. Não perguntei. Tu perguntou quem é você, meu? Mas você se mete e não sabe se é você. Ah, Cid Moreira, 7 da noite em Brasília, Cid Moreira. Assim. Acabou. Não há tempo para mais acabou? Nada, Cid Moreira. Acabou? Terminou, Voz do Brasil. Voltamos merda, amanhã. É? Esse programa tinha que ir até as 8. 13 horas, logo voz a Voz do Brasil. Tenho bola nas costas, não perca. Este jovem loiro é que manda? Obrigado pelo jovem loiro.